Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Boa noite a todos, Sucesso Pop Mix chegando em sua primeira edição de 2014 ao som do grupo Money, da cidade de Manchester. Esse grupo inglês foi uma das grandes revelações do ano passado, né? Portanto, da temporada de 2013, temporada essa que será aqui totalmente revisitada hoje. Portanto, teremos então a nossa retrospectiva de 2013, do ano passado. Sempre acontece isso aqui na rádio, aqui no programa, né? Na primeira edição de janeiro, o Sucesso Pop Mix olha para o ano anterior. Então é óbvio que a gente hoje vai dissecar tudo que rolou de mais bacana aí na música pop, no rock, enfim, na cena alternativa, internacional, deixando alguns brasileiros legais aí que também se destacaram nesse ano de 2000, no ano passado, de 2013, para tempo pro programa seguinte, como a gente sempre faz. Então hoje, os melhores da música internacional aqui no Sucesso Pop Mix, entre eles aí o Money, lógico, banda de Manchester, que estará presente, assim como o Pins, outro grupo que representa tão bem aquela cidade que tanto olha pro rock, né, e pro futebol também. Enfim, e assim como Nancy Elizabeth, que também será destaque aqui no programa. Um ano dos mais legais aí da década, com certeza. As listas não param de pipocar, né, na internet, nas próprias revistas, a Mojo, o New Music Express, né, que consagrou o disco do Arctic Monkeys, a lista do Pop Mix, que consagra o álbum The Savages, banda que virá o Brasil pro Lollapalooza, enfim, muita coisa bacana. Então a gente já começa essa retrospectiva com um dos discos que, na minha opinião, foi com certeza dos três melhores de 2013, Primal Scream, More Light, mais um discaço da trupe de Bob Glasp. Essa banda é realmente uma das melhores da história recente do rock and roll e da música pop, e já fizeram inclusive ótimos shows no Brasil, são muito respeitados em todo o mundo, não é à toa. A gente confere It's Alright, It's Okay, abrindo essa retrospectiva com os melhores de 2013 aqui no Sucesso Pop Mix. A gente começa então com Primal Scream. Never been my way. Don't believe Throw out we own doubts, we won't let our worries exist. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Husband com o ótimo grupo inglês Savages, essa bandaça de mulheres Savages que toca no Lollapalooza, como eu já salientei, e que na minha opinião lançou o disco do ano, tá cunhado no site do Pop Mix como o melhor álbum de 2013. Silence Yourself é o disco que colocou as meninas do Savages entre aí as queridinhas do mundo indie em 2013, ao vivo. Tudo que foi postado no YouTube, no site oficial delas, dá conta de que elas farão um grande show em São Paulo no dia 5 exatamente do mês de abril, dentro do Lollapalooza. Então vale muito a pena correr atrás desse ingresso, de tudo que vocês puderem, dessa ótima banda, dessa surpreendente banda, os Savages. Antes a gente ouviu Miles Kane, que foi outro que mandou muito bem em 2013, com seu segundo disco. Vocês ouviram a música Don't Forget Who You Are, esse famoso refrão aí que vocês ouviram do La La La. É impressionante como é tocado, como é cantarolado nos shows que o cara faz, principalmente pelo Reino Unido, como a música toca nas lojas, é incrível. E o Miles Kane é realmente uma referência já do novo rock inglês, com dois discos embaixo do braço, boas ligações com Alex Turner, com Paul Weller, é um grande nome aí mesmo, o Miles Kane. E abrimos o primeiro programa de 2014 com Primal Scream, It's Alright, It's Okay. O Primal Scream que lançou More Light, outro discaço também. Então a gente segue aí revisitando 2013 nesse primeiro programa de 2014 com os melhores discos da temporada internacional. E agora outra grande revelação, claro, daqui a pouquinho teremos alguns veteranos como Paul McCartney, David Bowie, o Arcade Fire, então nem se fala, não é exatamente uma banda veterana, mas já é uma banda consolidada e fez um ótimo disco também, vai pintar aqui no programa, claro. Mas agora a gente confere outra banda que foi revelada esse ano, Splash, com Vacation, que foi um single que pintou direto aí também com seu clipe na internet. A banda é muito boa, o clipe é idem, é maravilhoso o clipe. E essa música é ótima. Vamos conferir então Vacation com o grupo inglês Splash. Don't miss out on this exclusive Vacation. Press 1 now. was nervous, but I did it. Now I'm going back for more. Tá aí Paul McCartney, James Paul McCartney, sempre muito bem com a música Queen Eye, cujo clipe traz, entre outras personalidades, Kate Moss, ninguém mais, ninguém menos que Kate Moss dançando de forma lindíssima. E Paul McCartney com seu disco New, figura aí nas listas dos melhores do ano, com um disco para lá de correto, é bem verdade, e essa música merecia estar nessa nossa retrospectiva aí de 2013. Antes vocês ouviram Splash com Vacation, e agora fechando esse primeiro bloco, uma banda que foi sempre uma das minhas favoritas da cena inglesa, andou dando umas patinadas aí com alguns discos não tão inspirados, mas voltou a fazer um bom disco. Eu estou me referindo ao Ocean Colour Scene com o disco Painting, e a gente confere, extraída desse disco, We Don't Look in the Mirror, Ocean Colour Scene, aqui no Sucesso Pop Mix. All the boys and all the girls flew their kites and pricked the world through the white hot sand to her face. And the little woods and Binky Gay promised the world and staged the plays, played the rainbow harps with all the tots. We don't look in the mirror now, 'cause the face that's looking back is looking rather cracked. So we don't look in the mirror now, except on holidays and Sundays, when all of a sudden Mother May, just that day. All of a sudden Mother May, just that day. All the time and all Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.